Agora na Transamérica, nas ondas do meio ambiente. Um programa para conscientizar a preservação da mãe natureza. Olá, amigos da Transamérica. O assunto de hoje é recursos hídricos. A ONU, Organização das Nações Unidas, preocupada com a questão ambiental, lançou recentemente um alerta através de seu relatório sobre o desenvolvimento dos recursos hídricos no mundo. Afirma que a demanda por água doce procede basicamente de quatro atividades: a agricultura, a produção de energia, os usos industriais e o consumo humano. E que todos os aspectos do desenvolvimento têm um componente baseado na água. Somente a agricultura responde por 70% da quantidade total de água utilizada pelo conjunto das atividades agrícolas. E que a estimativa é que a demanda mundial por alimentos cresça aproximadamente 70% até o ano de 2050. Portanto, a água é um elemento-chave para o crescimento e o desenvolvimento saudável de uma nação. Eu sou Jorge Pegoraro, biólogo, e convido você para estar junto conosco no próximo Nas Ondas do Meio Ambiente. EcoVitale, soluções ambientais. Para nós é assim, um mundo de soluções para sua casa, empresa ou condomínio, seja em consultoria, projetos, saneamento, imunização, paisagismo ou resíduos. Escritório na Rua das Papoulas 256, esquina com Xavier Coelbel, Jardim Elisa, em Foz do Iguaçu. Telefone 3025-7217. EcoVitale, uma empresa completa em serviços ambientais. Você ouviu Nas Ondas do Meio Ambiente.